gente vive bocejando. Sei que muitas vezes pode ser um saco, mas como deve ser bom realmente ser desejado. Eu queria ser o seu troféu, sentir você me exibindo pro mundo como se eu fosse um pedacinho do seu céu. Saber que tem alguém perdendo o sono por mim, ver alguém deixando de dormir pra conversar comigo. Eu queria ser o seu troféu, sentir você me exibindo. A gente proceja porque você coloca a mão em mim, me toca como você quer. Eu sou todo seu.